Viaja na firma LN, CTS, Renê na produção, TL no beat, pá. Nossa, TL. Rebola na onda do trap. Rebola na onda do trap, no 12 bota pra moer. Fumando aquele bombeck, soltando aquele fumacê. Se nós ostenta, tenta, pode pá. LN, CTS, open bar de ostenta. Rebola na onda do trap, no 12 bota pra moer. Fumando aquele bombeck, soltando aquele fumacê. Se nós ostenta, tenta, pode pá. LN, CTS, open bar de ostenta. Rebola na onda do trap, no 12 bota pra moer. Vai fumando aquele bombeck, fazendo aquele fumacê. Pra fora do lance com nós se envolve. Traga na baba, no copo da gole. No meio do baile esfregar no revolve. Na mesa dos cria o Smirnoff. Na onda do trap, rebole aquece. Apertando uma vela, contando um cheque. Hoje é festa, depois é lazer. Chamei o Ananias aliado de peste. Rolê de azer, dos vidros fumê. Filme de favela, não tem um dublê. Teto solar pra cima, os plaquê. Quem tá na pista, fala aê. Rebola na onda do trap, que o cria quer te ver. Clonado cantando, me chama de vida. Polo no bolso, ela enlouquece. Maconha sua amiga de nave, bem lindo, perdido na tia. Rebola na onda do trap, no 12 bota pra moer. Fumando aquele bombeck, soltando aquele fumacê. Se nós ostenta, tenta. Pode pá, LN, CTS, open bar de ostenta. Rebola na onda do trap, no 12 bota pra moer. Fumando aquele bombeck, soltando aquele fumacê. Se nós ostenta, tenta. Pode pá, LN, CTS, open bar de ostenta. Aqui nós ostenta, mas não esquece de onde veio. Eu tô com a minha gangue e nós tá pique sem freio. Os contatinhos encostou, piou nos combos de Ciroc. Isso porque ainda não viu o que tem no porta-luvas da Marroquia. Rebola no trap, rebola pro pai. Enquanto ela senta, tô pique Dubai. De cravejado no pulso brilhando e a picareta tipo samurai. Nós tá ostentando sem grana do boy. Hoje nós tá boss, porque hoje nós pode. Portando as Glock de liga na sede. Contando os malotes. Elas quebra. Bombonzinho no chão. Ela senta. Porque nós tá ostentação. Elas quer fuder. Elas quer meter. Rebola na onda do trap, no 12 bota pra moer. Rebola na onda do trap, no 12 bota pra moer. Fumando aquele bombeck, soltando aquele fumacê. Se nós ostenta, tenta. Pode pá, LN, CTS, open bar de ostenta. Rebola na onda do trap, no 12 bota pra moer. Fumando aquele bombeck, soltando aquele fumacê. Se nós ostenta, tenta. Pode pá, LN, CTS, open bar de ostenta.